José ele nunca vai deixar de estar entre nós. Só fisicamente é que ele nos vai abandonar, que é um moço muito, muito acarinhado por todos nós. Uma pessoa de muito fácil trato, muito responsável, muito dedicado à causa com os bombeiros e que desde há algum tempo que tem estado, que está connosco nesta corporação e que vai deixar-nos muitas saudades, muitas, muitas saudades. Pessoas destas, com a idade que ele tem, é muito novo, é muito difícil encontrar hoje na sociedade onde existem tantas formas de dispersar e de entretenimento que os jovens hoje com mais facilidade optam para esses caminhos do que seguir o voluntariado que carece de responsabilidade e de muita dedicação. O Zé era uma pessoa dessa. Ele era uma pessoa muito presente para com todos os colegas. Muito responsável. A mulher dele também está cá. Também estava connosco e continua a estar. Havia um afeto enorme, enorme, José, connosco todos. Perda muito grande.